demora na sua resposta é a resposta pra eu virar as costas e desaparecer. Tá na cara que eu não sou o cara que cê acha que vai falar bem. Eu vou aparecer. Hoje, três dias, cê lança um mais. É me puxar pela boca de novo pra sua vida. Eu falo que não vou, cê vem com foto proibido. Aí, adivinha. Hoje tem serenata de pneu cantando. Vai sentir na janela cheiro de saudade queimando. É um mentiroso mentindo outra vez, jurando até pra Deus que é a última vez. Hoje tem serenata de pneu cantando. Vai sentir na janela cheiro de saudade queimando. É um mentiroso mentindo outra vez, jurando até pra Deus que é a última vez. João Pedro André, orçamento baixo. Cê lança um mais, é me puxar pela boca de novo pra sua vida. Eu falo que não vou, cê vem com foto proibida. Aí adivinha. Hoje tem serenata de pneu cantando. Vai sentir da janela cheiro de saudade.